Radio AQP, la mejor música para usted. Há muito, muito tempo, eras tu uma criança que brincava no balanço e ao piano. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas como quem corria atrás do meio. Vive la vida, amor, que o tempo dos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a yeah. Thank you. Meninas, Radio Acupe, con música fácil de escuchar.